não foi driver, é. Tem. Dá, dá. Ana, boa, na hoje esquece. Hoje esquece. Na mudei de dia. Ana, ah, obia o etire. Ah, você já ontem mo ngwenza. Fana nti ontem obia ngwenza. Ah, o ko inside. O ko inside o cost bro. Na onde? Everyone ready to go inside the cost bro. Tu acha, mana? Você não vai não na mana. Abote na mana. Abote na mana. O do cost bro. Ah, não vou falar. Pensa um pau. I to go and ana wa dubu ko e wu wu kro ma na the price be so baby ah wow yeah o wa buru buru ya wala mo ne na ajira Você não vai? Pode assim? Ah, assim.